Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 21 de agosto, em segunda discussão, o projeto de lei 1152-A de 2011, que autoriza o Poder Executivo a obrigar as unidades da rede pública de saúde que distribuem medicamentos gratuitamente a instalar painéis informativos com os remédios disponíveis para entrega imediata. O painel, com o conteúdo de responsabilidade do chefe da unidade, deverá ser atualizado a cada alteração no estoque e terá que trazer as informações legíveis. Sua localização também deverá garantir a fácil visualização das informações. Reportagem Ronaldo Ribeiro.